acreditei que seria breve a passagem. Por isso vivi do modo mais livre, insano. Jovem selvagem fudendo regras, promovendo quebras com arruaceiros e delinquentes. Pra alguns problema da polícia, pra outros só adolescentes anarquistas do gueto sem bíblia, sem crer na justiça. E na escola degeneração, rebelião da geração pós Coca-Cola, pichando os muros da hipocrisia, roubando as bibliotecas. THC, gasolina, álcool, adrenalina, motocicletas, gangues, tretas, loucas paixões, fazendo poesia com palavrões, gerando suspeitas, vivendo e rompendo com os padrões, sem medo de amar ou errar, flertando com a morte. E no do acaso, o futuro nós já tava lá e o presente, sempre com décimo de atraso, legítimos ódios, projetos prósperos de destruição. Sociedade dos poetas, assassinos da canção. Agora é outra fita, next level. Foda demais, aqui as apostas são mais altas e as armas mais letais. Quantas vezes chorei, olhei pro céu e pensei que vida bandida vem com sem saída. Estamos em guerra na terra sem lei. Quantas vezes chorei, olhei pro céu e pensei que vida bandida vem com sem saída. Estamos em guerra na terra sem lei. Hoje eu tô me sentindo tão bem, tão foda e tão bem, tão foda e tão bem. Hoje eu tô me sentindo tão foda e tão bem, tão foda e tão bem, tão foda e tão bem. Lidei com escórias, vi trajetórias sendo interrompidas sem glórias. Me feri, mas sobrevivi sobre as cicatrizes. Tatuo vitórias e quero joias na sua nudez. Mora um barulho na minha mudez. Eu me aprimorei no bagulho, nega, e agora é nossa vez. Vem ser minha DJ, baby, vem ser minha rave. Pra gente bolar uns hits, quem sabe fazer uma mixtape ou uma sextape. Puxa e segura que nem freebase, capricha no set. Fecha seu case e me leva no jet de nave pra porra do loft. Eu seria flat, foda-se. Hey, da place, só love song. De Marrocos a Mr. Duck com um gush and bong.